Mantém ponto espera da 10, trip 54 no 5. Mantém ponto espera da 10, trip 54 no 5. Charlie Mike Papá, confirme o pátio que se destina. Autorizado táxi pela pista e livre a pista à sua esquerda. Ao estacionar, foi cancelado. Alô, Fábio 5957. Série 5957, decolado aos 28, controle 199, decimal 8. 798, obrigado. Oxenem é 143, o vento 140 graus 079, autorizado com uso pistão no zero. Solicita quando possível pro a direto de Natal, coordenação para o a direto de Natal. Eu tenho ainda guardando para dentro. 57. Bravo que o Whisky desconsidere, autorizado base para pistão no zero, o Bravo que o Whisky. Sou 085, Charlie. 54 no 5, ele mantém o direto para Natal, autorizado. Muito obrigado pela atenção. Prêmio de Natal, atenção 170. Oxané 6143, solo aos 30, solo 121, decimal 1. 5495, autorizado decolagem pistão no 0, vento 130 graus 079. Autorizado decolagem pistão no 5. O uísque continua a aproximação, guardando autorização para pouso, o vento 130 graus 07 mais. Luiz que pousa autorizado para esse turno 0, vento 130 graus 0629. IP 54 no 5, decolado aos 33, controle 199, decimal 8. 6198, boa noite. Salvador, boa noite, IP 54 no 5. 450 no contato radar, 160 após 2000, direto Leda. Subindo para 160 após 2000, direto Leda, trip 54 no 5. Ali mantém no 856. Ali mantém no 856. Bravo que o Whisky solo aos 34, livra a pista pela direita, a frequência do solo 121 decimal 1. Bravo que o Whisky. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento no 40 graus 079. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, boa noite, isso mesmo. Mike Alfa pro acionamento. Autorizado o acionamento, chama pro táxi, isso que Mike Alfa. Meia decolado aos 36, controle 199, decimal 8. 198, gol no 856. Controle gol 1856, decola. 856, contato radar, 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, Aru, gol no 856. Mike Parque Alfa, autorizado o táxi até o ponto de espera, pistão no 7, reportando para ingresso. Muito boa noite, Trip 9962, Centro da Onda, na ponta da terceira. Trip 9962, boa tarde, aciona a identificação autorizada bom, teste 4 do pé de Trip 4 mil, tá pronto de bom, Trip 9962. Meu challenge vem. 5 milhas do oeste de Salvador, Trip Catarina Ferrado, chama Shell 201. Charlie 3. Whisky Mike Alpha autorizado ingresso, táxi pela pista, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. T3567, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 120 graus 07 mais. Direto? Autorizado direto, 5454. Grato. Boa tarde, é o Trip 545. Como é que Alfa mantém cabeceiro no 7, aguardando. 567, decolado aos 4, no controle 119, decimal 8. 98, obrigado, tá 3567. Controle Salvador, tá 3567, decolado na frequência. 3567, contato cadastro, final 360, sai da Arbor. 360, Arbor, tá? 3567. Bombeiro 2 aciona a identificação autorizada válida, descida ao 060. Chegada a margem 060, Bono 612. Bono 856, chame Recife, 12545. 12545, Bono 856. 3894, pega o dia 2010, 2013, do parque do LF, reporte estabilizado. Entendi, autoridade LF, reporte Bravo que Luiz que mantém táxi em Quebec, aguardando para ingresso. Tango Whisky Mike Alpha, o vento 130 graus 07 nós, autorizado decolagem Pistuna 7. Boa noite, aciona a identificação autorizada, bom, descida 0, 0. Controle Papatango, Whisky Mike Alpha, boa noite. Whisky Mike Alpha, boa noite, contato radar, descida 360, saída da S. 360, da UX, o Whisky Mike Alpha. O controle Salvador, voo 9112. Prossiga. É, confirmando, é pra... Foi pro trip 5495. É, essa transmissão tá com a clareza de 3 para 2. Tem alguma outra frequência que possa tentar compreender melhor? Chame em 129.45. 129.45. Graças. -2. 54 no 5, chama Recife, 1251. A gente conseguiu copiar a frequência 1251. Tá chamando 251, Trip. 3567, controle. Comandante Trip 5962, cruzando 105 para 4000, segurança prova de pelo. Mantendo a chegada Trip 9962. Mantendo a presença da chegada na prova de bom, até 4000. 567, 567, como recebe controle? Alto, claro. 3. 9962 da 375 barra 5 também. Trata. Só 306, decolado aos 49, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4206, decolado na sua escuta. Azul 4206, boa noite, contato radar, Azul 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370, Azul 4206. Trip 9962 S2 no PESP 13, livre LS, a porta estabilizada. Dá pra gente a proa Duna, senhor? Tá autorizada a proa de Duna, reposta estabilizada, sistema 9962. 9962, proa de Duna até 2000, chama a estabilizada no LS. Terceira aí, tá? Ou não vendo? Foi LS 690, até 394. 3894, completa a aproximação, torre no 9862. 26394. Com meio na 2.10.3 no PES com 23, está sobre vetor, vai curvar à esquerda, proa 0.1.5, limite ao localizador. Batango Whisky, Mike Alpha, Xang Recife, 1.251. 251, Whisky Mike Alpha, obrigado. Com na 2.7.3, redução 2.209. 2209, 273. Salvador, boa noite, 3894, terno, bastante travado visual, pistão no zero. 3894, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 130 graus, 079. Sim, 3894. Coma 612 para o localizador, direita 050, 72 mil pés, reporta estabilizado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 079. Ribe pouso, pistão no zero, 0394. Para o localizador, por via esquerda, proa 150, reporta estabilizado. 9962 Eclipse, agora com a esquerda, proa 150, 150, chamará a estabilidade. Sete, mantém ponto esperado no zero. O número 2 completa a aproximação, guarde para estimação. Guardião 07, 1 minuto. 3894, solo 54, livre a pista pela direita, frequência do solo 1, 200.9. Livre na reta, solo 209, 3894, boa noite. 3, está de internet, reportar estabilizado, 23. Dois baixando o localizador, tá baixado, tá lá teu campeão. Felipe 9962, chama a torre, 9862. Qual outra parte do Guaré, o piloto em comando é o Dourado. Localizado de imediato, Guardião 07, forme fora do solo, vento 130 graus, 8 mais. Torre 394, não conseguiu contato com o solo, retorna. P 9960, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. 9962. Salvador, boa noite, 720, ponto esperado no zero. Web 6720, mantém ponto esperado no zero. Mantenho, 672. 3894, frequência do solo 1, 21, 1. 21, obrigado. Felipe 9962, autorizado, pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 07 mais. 612, chama a torre, 9862. 14206, chama a Recife, 2545. 2545, obrigado, uma boa noite, para 2046. Boa noite. 9962, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 30, 08 mais. Repetiu o vento, por gentileza. O QNH 1013, o vento 130 graus, 08 nós. 9962, ciente. 1612, continua a aproximação, informa o número 2, aguarda autorização para pouso. Ciente, número 2 para pouso, vou no meio 12. Foi, autoriza o guardião para transferir o controle? Guardião, controle 1, 9.8. Controle, o Guardião 07. Guardião 07, prossegue em condições de 210, reporta final para pouso. Afirmativo, só antes do pouso fazer um sobrevoo no parque tecnológico para ver se existe uma possibilidade de pouso.